Crocodilo apresenta a maior pressão sonora do planeta. Então pega, meu animal. Pega fogo, ó. Minha amiga Jaque, essa é velha agora, tempo do Rob. Japa Gravações. Segura! Já tem mais uma ainda. Ai, que delícia pra fazer. Ultra Brandinho das Marcãs. Quero ver você mexer, mexer, mexer. Bora, Brasil, correr atrás do empate e virar esse jogo aí. As emoções das Olimpíadas de Tóquio. No nosso telão aqui, ó. Alta definição. Brasil tá perdendo de 2-1. Vamos virar esse jogo aí. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, vem delícia, faz assim. Agora. Ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho. Ai, vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, vem delícia, faz assim. Ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho, ai, vem no talentinho. Bora, motora J. Cebola chega, pai. Bagulho doido, bagulho doido. Empresário Paulo Júnior do Barreiro. E aí, Juninho? É o Juninho da TF. Agora, agora. Ai, ai, já, vai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente. Meu Deus do céu. Quer desafiar. O bagulho tá doido, ó. Deixa o pai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. O meu amigo Gabriel Teixeira tá na área. Desce com a bunda batendo no chão. Os empresários da Ceasa já chegaram. Mano, a gente falar agora tá bom pra fazer o rock. Até duas na Ceasa, depois das duas, todo mundo se sai pro ponte. É, moleque. Até quatro horas e volta todo mundo pra Ceasa. Dia das Produções. Qual foi, Fresco? Fica a gente do lado de você, o Clebinho. O nosso amigo Alan também já na área. Os empresários da Ceasa na área, Boninho, Boninho. Já começou! 2-0 pro Brasil! Bora pra cima, Brasil! Bora virar esse jogo, Brasil! Brasil! Breno! Brasil! A fumacinha, a fumacinha, ó. Bota pé, bota pé, bota pé. Ó, ó. É irmã do Thiaguinho CD. É muita fumaça mesmo. É buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Com alegria, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Vai você ao DJ Lohan, que a novinha adora. Ai, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. DJ Lohan que tá tocando. Caralho. Caralho. E aí, como é que tá o jogo? Como é que tá o jogo? Ó pra cima. 3-1 Brasil. É a seleção de vôlei representando o nosso Brasil. Bora pra cima. Esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus. Pra cima, Brasa. Pra cima, Brasa. Pra cima. É que se diga, sabe, chegou comigo e falou, mano, o bagulho tá doido. Já fica me olhando. Olha a Tayla. Cleiton System. System das Produções. Os manos se encontram, já é pra qualquer lugar. Seja pra curtir, seja pra bailar. tem o solteiro e o enrolado, tem tá liso e o granado, tudo junto. Somos de responsa, de rocha. Se liga nessa onda, a nossa. Bora, Helder dos mal falados, segura, Helder! Mas isso não impede a verdade. Vem, vem! Dinho, Gordo, DJ Gordo. Dinho, é emoção e agitação. Tremidinha, cacuete, caqueado. Seja procurando ou acompanhado, tudo junto. Somos de responsa, de rocha. Vira, viu? Tem que ter muita moral pra ir pro status, né, Helder? Olha, avisando pra galera que domingo tem Curtume na Terra Firme. Quando penso em ligar pra você. Comigo, Robinho, da 160 também, já na área. Bora, Robinho! E o meu parceiro, o Hélio, da CN. Ele também tá comigo aqui, bora, Hélio! Eu não quero criar esperanças. Ele é só a primeira dama. Mas não paro de pensar em você. Agora, Hélio, assim. Meu casamento foi marcado pra ser. Ele que vai casar, né, Hélio? Mas como é que eu vou me casar? O casamento já vai ser agendado, já. Queria tirar você da minha vida. O Hélio falou, sou forte candidato a ser padrinho do Ravi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você é meu compadre, esse desgraçado. Setembro, Ravizão tá chegando. E aí? Prepare suas emoções, que sábado tem Via Show. Vai ser assim, ó. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, Bruno Metralha, credo, ó, Luan Ribeiro, o rei do Pix. É meu desejo. E nesse momento, quero te... Sente o som, sente o som. Meu amor. Essa música é boa. Você, quando você... Mas o Brasil gosta. No coração. Agora, olha a tese do cara agora, vai. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, como tu não há ninguém, és tudo pra mim. E agora? Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Tens no dedo o meu compromisso. Agora vem sim, vai! Por isso eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Olha quanto tá o jogo aí, caralho. Mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te... Até fresco, é. Tua mão vou pedir pra mim. Relembrando, relembrando, relembrando. Caralho. Dinho novo. Nunca tinha saído de Belém pra lugar nenhum. Aí chega a vez de Macapá, que se sucesso aqui. Eu vivi, me entreguei toda esse amor. Você... Chegamos lá, mano. É doido, é. Mas, o quê? Não consigo. Botaram no hotel muito top lá. Foi real, juro que não. Piscina. Copa do Mundo, meu Deus do céu. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Vou pra trás. Meu amigo DB. Eu lembro. Homem que comanda. Cada segundo. A Brazuca, França, Itália. Não, França e Portugal. Ficou. Brevemente da Itália. O cara é muito forte. Lembro, né? De cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. E agora? Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez. Até doido, foi muito firme, Macapá, esse ano. Ficou pra trás. ...2014 era o ano. Correto, gente? O meio do mundo conheceu o crocodilo. Aí de lá pra cá é só sucesso. Canta, canta, canta. Bora se ligar no som agora, já. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Agora. Chegou a primeira dama do Japa. Kate Maia. Pressão. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz do mundo agora. Faz me apaixonar. Me pude errado. Galera, solta o áudio, Dino detona mais um. Musicão. Dinho. Se é uma questão de amor. O que, o que? Coração. Marcelo, não dá pra colocar o jogo do Brasil naquela televisão ali, não? Quando me paro olhando em ti. Bora ver, mano. Fresco, é. Meu amor, qual foi do Brasa? Pra se ligar, pra dançar, amor. Se tu não pensa, lembra de mim. Esse convite todo vai dormir. Vai dormir. Esse é bobo que te quis esquecer. Alessandro Chacal, esse é do tempo do Bombá. Não diga não, que você já superou aquele louco amor que sentia por mim. Não me obrigue isso não. diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Agora descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido. Bora pra cima, bora pra cima. As nossas noites de amor. Uau. Uau. Uau. Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer, recuperar meu coração. Quem sabe canta, vai. Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Acabou, não tem mais. O tempo não quis ajudar. Culpa minha e minha paz. O Rodrigo do meu boy tá na área. Agora estou só. E aí, como é que é? Uma história linda ainda não tem fim. Sei, mas estou sofrendo por esse alguém. E não sou mais de ninguém. Aquela noite eu te esperei. Quando não merecer, precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde. Você nega pra você. Bagulho doido. Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. Que sabe ganhar! Só não nega. Se nem tenta me iludir, enganar. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. A mulherada! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Canta, canta, canta! Fresco, é? Já não sei mais o que é certo. Tá dividido entre o S e o... Se o croco, é? Qual das duas é certo pra mim? É doido, é? Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Sal. Banda NC. Uma pancada de sucesso. Japa Gravações CDs. O produtor oficial dos CDs ao vivo dos Irmãos Referência. Ah, Bora de Ninho Gordo. Bora de Ninho Gordo. Bora de Ninho Gordo. Bora de Ninho Gordo. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Vai começar a pressão. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Bora de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. Ninho Gordo. Vai começar a pressão do bonde. É de Ninho Gordo. Bota pra endoidar. E aí, bonde show. Bota pra endoidar. Vai começar assim, ó! E a galera vai chegando e a gente vai arrepiando tudo! Vai começar! 5, 4, 3, 2, 1! Já tá valendo no pulo, Machete! Já vai, fogo! Dali, Dinho, dali na pressão, já! Põe o mãozinho pra cima e grita! Ei. Oh. Ei. Vai segurando que a gente chegou! Ei. Oh. E a referência tá na área! Oh. Oh. E aí, Boninho? Oh. Oh. Oh. E deixa na batida! Olha o batidão, no caqueado, no gingado, balançado! Vai virar! Bora, reflexo, tá se demorando! Foi! Lá vai, fogo! Vai, moleque doido! Nossa amiga Natália da Cabanagem! Vai, moleque doido! E a Fernanda da Copa e do meu amigo Reblack! Já começou! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai no caquinhado! Toma no caquinhado! As meninas da distância no caquinhado! Bora! Dança! E aí, Marinho, mostra como é que faz o caquinhado, Marinho! Dança na batida! Eu quero ver o bagulho me doidar! Agora! Me separei, porra! Tô solteira agora! DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar! Vem com quem? Vem com o Dinho! DJ o Diabo Bravo, porra. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Naquele pique eu faço mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu faço mal. Naquele pique eu faço mal. Chamo teu vulgo malvadão. Desce o cano. Malvadão. E a mulher lá na vai dançando. Chamo teu vulgo malvadão. Vai. Malvadão. Vira. Caqueado, de engordo, tô na arioque, tá desviado. De engordo, tô na arioque, tá desviado. Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que o mestre Dan mostrando como é que faz, ó. Máscara de mal, sal. Máscara de mal no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Dança. Dança. DJ Yu é o brabo, porra. Moleque doido. Vai, moleca doida. Vai, moleque doido. Vai, moleca doida. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Ai. Só um cuzão, só um cabelão. Fora Godin. gordinho, começa o caqueado. Bora gordinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Agora, agora! Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. É o David de Paul. Ô sujeito, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Ele é novinho e já tá em mim. Ele é novinho, caqueado, caqueado. Agora sei que tá em mim. Você vai me dar. Agora sei que tá em mim. Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tá em mim. Tu tem 15 anos e já tá em mim. Agora sei que tá em mim. Você vai me dar. Agora sei que tá em mim. Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tá em mim. Tu tem 15 anos e já tá em mim. Mulher, eu sou novinho, me chama de perigoso. 15 anos pra 18, já escuto de um gordo. Então vai, já se arruma, porque mais tarde tem festa. E depois do rock, tu vai me dar perereca. Bora de me gordo, bota pra endoidar perereca. E depois do rock, bota pra endoidar perereca. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Ah, vai, fogo! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. DJ, eu te abravo, porra. Pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. Dinho e gordo tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo. É fogo no parquinho, Marcelo! Pegando fogo, pegando fogo. É corta do bucho. O Dinho e gordo tão na área e o rock tá mil grau. Tamo na área, tamo na área, tamo na área. Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Joga a mão e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Vai DJ, detona essa bazuca. Vai DJ, detona essa bazuca. Se prepara que hoje à noite eu vou por... Canta! Você vai beber, vai estourar. Hoje prepara que hoje à noite eu vou por... Viva os empresários da Ceasa! DJ Paulinho, vai chorar, vale. Obrigado, Picadinho, obrigado, Alan! Vai chorar! Foi a Clebinho, bora, irmãozinho! Para que hoje à noite tá toda a galera aí, ó! Ficou comigo uma vez, até hoje não me esquece, porque ela não sabia que eu só tinha 17. Agora! Vai de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos comigo, não tem conversa. O Alan Henrique tem golado também, tá na hora, bora, Alan Henrique! Um abraço do Dinho! Dinho! Ano que vem, mas tá ali na vez. E aí, poeta da GDP, um abraço, poeta! E agora? Os caras doidos dão valor! Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado. E aí, irmãozinho? Bagulho tá doido! Se é o bicho, pode foder comigo, pode foder contigo. Visão que perigo, ela gosta de bandido. Na frente é envolvido, que parece a dúvida. E aí, motora Jordan? Agora vamos dar. O Cebola Shake também tá comigo! Aqui! Nossa amiga Ingrid, aí, Yasmin! Yasmin da Discord, tá todo mundo aí, ó! Tá na parte de risco e permanece. As irmãs da Discord aí, né? Na comunidade. Ingrid e Yasmin! As meninas aí comandando a frente, valeu! E nosso amigo Hélio da sede. Hélio é sua primeira dama já na área. O homem tá de volta, o homem tá de volta. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Segura! Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja ser. Meu amigo Harrison Lemos! Olha o sucesso rolando aí, ó! E eu oro, peço para. Tá no ar! Toda coragem que eu preciso. Pra dizer o quanto eu te amo. Gordo e Dinho Pressão. Preste atenção. Eu vim primeiro. E quem sabe canta! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso casamento. O coração vai me dedicar. E vai botando, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo, dia 25 tô sentando pau, dia 31 você senta de novo, dia 25 tô sentando pau, dia 31 você senta de novo, dia 31 roda a filha da fada, olha a menina com o pau, olha o tentar pro cantando pra trás, logo na filha que bota pau, se você é alto, pode você botar pra na frente, vai tremendo, treme tudo, vai treme, é a corda do bujo! E aí, meu gerente Marcelo? Essa música é muito firme, ó. E prepara que hoje, quinta-feira, o nosso encontro é do Caribe Show. Ninguém paga até meia-noite. E o bagulho vai ser doido por lá. Prepara, Rosenberg, que eu tô chegando. A parada hoje é do Caribe. Olha o sucesso no ar. Manu. Canta, Manu. Do Alan agora. Quando eu já vim, agora eu venho mais ainda. Casa do curtindo a referência aqui, ó. Já pode ligar esse telão aqui, Marcelo. Pode ligar, mano, que esse jogo do Brasil, mano. Foi escuro essa derrota aí, ó. Atirou todo o foco do negócio aqui. É doido, pessoal. Tô tudo triste aí, caralho. Doido. Fogo nessa porra, bota fogo, fogo, fogo nessa porra, gordidinho não tão tocando. Eles tão dando aula, gordidinho não tão tocando. Agora! Tão dando aula, eles tão dando aula, eles tão dando aula, eles tão dando aula. Prepara! Eles tão dando aula. Tô doidinho pra ver o seu bicho no peito. Doido pra conhecer a sua vida. Todos se disseram com a boca. Isso aqui é aula, não é reforço não, é aula. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Lá vai fogo! Lá vai fogo! A dança da sapatão, a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. China! A dança do sapatão, vai! A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a... É, o Brasa, eu fui tirar a forra de salina aí, falou. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. Atenção, meninas, segue o baile! Machuca, machuca, machuca, machuca. Robinho, de 160, você, bora, Robinho! Machuca, machuca. Então bota, bota, bota que eu vou sair. E meu parceiro, o Hélio da CL, a primeira dama na área, moleque! Ele quer sair comigo, ele tá fechado com a referência! A referência! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. A mulherada vai dançando, dança, dança, dança! É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha. Passa como da primeira vez. Aí, GMT, esse é o DJ Paulinho. Acarrada em mim, tá Kate Maia e Tamires na área. É bola linkin, é bola linkin. Bora pra cima! E aí, japonês do uísque? Bota bebê, bota bebê. Japa bug. Japa lance. Tá na área. Bota bebê, bota bebê. DJ Udi é o brabo, porra. Você. Meu amigo Alain Henrique da Golada. Pega essa cachorra. E aí, Alain? Meu amigo poeta. E a nossa amiga Leandra Gomes também tá na área. Ela tá ao vivo no Insta. O bagulho tá doido, mano. Eu tô com saudade. Aquela cidadinha. Ah, bagulho vai doidão. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Isso é foda. É o Breno Brasil. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Now this is a story all about how my life got. Joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Bota de quatro na sorte. Bota de quatro, bota de quatro. Registrado. De quatro. Poeta. Novinha. Na pedreira. Amiga Taila Nani. As amigas estão na área. É só putaria. Bagulho doido. Meteu a puta na garupa e faz o caqueado. Toma, caqueado. Toma. Ao vivo. Pinha engordo já chegaram, ninguém fica parado. É muito caqueado. Tinho pressão. É muito caqueado. DJ gordo. Bora pitbull. Pega essa cachorra. Bora pitbull. DJ Udi é o brabo. Pega essa cachorra. Pega. Joga o anzol. Puxa o carretel. Mas como é que é? Ao vivo. Puxa. Vai, isso que é fácil. Eu já tô mil grau. Olha os caras doidos. É muito caqueado. Vai pensando, é Black, vai. Caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Pra lá, pra cá. É rock doido. Faz o caqueado. Bruno Metralha, você, o Luan Ribeiro. Faz o caqueado. O rei do Pix e também o S10 na área, valeu. Faz o caqueado. Na área, mano. Vai. Ela pediu pra me botar e o leque de topo. Ela pediu pra me soltar e o leque de topo. Ela pediu pra me dar tapa no topo. Tapa no topo. Vamos lá, DJ Sander. Essa botada. Se vai rolar, que eu tô aqui. Assim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. E responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Aí, DJ Neto MT, esse quando é o DJ Baldinho. Tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem se deixa louco. Quando lembra da gente, toca, tirando a roupa. E nosso parceiro Danilo de Biza também tá na área. Do nada cê me liga. Depois das férias já falou, vou curtir a referência da quarta do ponto. E aí, Danilo? É ao vivo, já, o galera sua! Aniversário, meu amigo Renan Doideira! E ele já falou, rock tá mil graus! E deixa na batida, bora, Leandro Santos, põe na fita da pessoa! batidão, batidão, batidão, batidão. Bora no caqueado do gingado, batidão. Bora, bora, gênio, bora, bora, bora, gênio. Bora, bora, gênio, bora, vai. Ele é o pressão que tá tocando, ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga. Conga, conga, conga, conga, conga. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um. As mulheres vão aquecendo, vai. Ai, ai, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Japa Gravações. O bagulho tá doido, maninho. Aniversário dessa amiga Duda e meu amigo Breno Brasil, parabenizando ela com todo amor e carinho. Realiza. Esquece os teus pensar. Na fita, apaixonado esse moleque aí. O amigo empresário Gabriel, ele o Cebola Cheque tá na água, Cebola! Bota na Jota! Esse Breno Brasil é muita honra! Aniversário da Duda hoje, ele falou, mano, hoje vai ter comemoração especial! Firme! Eu peço que não me maltrate mais. Alô, Manu! Pois corro perigo. É o sucesso! De gostar. Eu juro, eu tentei. Mas faz hora extra. Esse meu amor. Eu... Meu amigo DB! Homem que comanda a Brazuca, Portugal e França! E já tá comigo, olha aí, Brazuca! Eu sei. É o sucesso! Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre. Me pede bis. Me chama por você. Esse é o Dedê, tá na área! Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre. Ultra Breguinho também, o Paulo Júnior. Do Barreiro, bora Paulo Júnior! Meu amigo Matheus Barroso, o MB tá na área, MT Barros, é o Matheus Barros, vamos curtir, vamos dançar, vai! Você pede o meu amor, e o que fazer não sei, não menina quando eu conheci. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. tu demais, tu demais, tu demais, tu demais. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Então vamos lá, vai. Não está sendo fácil. O nosso amigo irmão Andrei. Chorar. O do setor do Burger. Nossas fotos. É o melhor na Brás. É o melhor na Brás. Tá todo mundo aí, ó. Fácil apagar as lembranças. E aí, Nani? Só pensa em nós. Bora, Tayla. Por favor, não desligue agora. Pense. Agora, quem sabe cantar? Sua voz. Estou só. Vem me ver, tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, depende de mim, porque eu te amo. As primas também dão na área. Você, já tá, né? Amor, eu te amo. Pela moral, tá todo mundo aí, ó. Fiquei longe, distante, pensando em você. Meu amigo Alan, eu gosto do teu sabor. O picadinho atribulado, o irmãozinho, o Clebinho, tá todo mundo aí, ó. Os caras já falam, meu irmão, volte, rock pesado. Você, a chuva cai, o vento traz lembranças de você. A noite cai e a dor aumenta mais. Tá show de onda, Tayla. Eu me enganei. A Tayla é muito velha guarda. Tente perdoar. A Tayla é do tempo do Pompilho, ela falou. Meu amor. Tempo da Copa do Mundo, meu Deus do céu. Adoro ouvir a tua voz. Quem tá feliz da vida é a Duda hoje, né? Corpo de porco tá aqui. Ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Que doido, vai. Era um amor de mentiras. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Eu rolo pela cama, cama. Dança, dança, dança. Dinho. Essa aqui é do tempo do Complexo Bombar. O início da trajetória do Gordo Dinho. Já! Passo noites em claro, na solidão ao meu lado, vendo o sul. Aquele história maneiro, né, Bruno Brasil? Resista! Fico... Bagulho tá doido, é a quarta do Buzi! Pensando em você. Meu amigo Robinho da 160. Eu entendo te amar. Por isso tento cantar o que me faz. É o dedo dos mal falados. No meio da noite eu te ligo pra saber como. Eita porra! Não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. E aí, como é que é? Calma, risa. Sei que não é certo. Sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Aqui vou correndo encontrar você. Adore virou. Amigo Robinho da 160. Sim. Fechado com uma reverência. O nosso amigo Fernandinho, o rei do Pix. O Matheus Mesquita, os irmãos Conduru. O Ivan, Thaís, Santos, Rafa. Tá todo mundo aí, ó. Vai, vai! E as meninas da discórdia? Tá na área! No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Se ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Calma, risa. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal? Que música! música. Bora, produtor Bagal! Produtor Bagal. Eu sei que não tenho um super poder e nem sei voar pra te defender. Ele que foi destaque da série, mãe. Mas é, pai. Um super amor. O produtor que se destacou em Salinas, os quatro cantos do Pará conheceram ele. Do seu corpo, do seu cheiro vem. Lá no balneário do Barão esqueceu a mochila no hotel. Ele. Quando sai do horizonte, quando sai por mais gente. Desgraçado. Sem adolescente, curtiu o que gostei. Ah, tu é doido, mano. Japa doido. Tu não se destacou porra nenhuma. Gente, eu desejo ter você adolescente, curtiu o que gostei. Ai, cara. Japa, tu gravou o set? Não, mano. Ia matar esse moleque lá na praia. Super amor, baby. Super amor, super amor. Ah. Hélio, cê é doido, mano. Olha o cabelo dele, nunca mais cortou. Ai, ai. Robinho da 160. Hoje tá acompanhado, né, Robinho? É isso? Pra cima, moleque! E deixa na batida, Alan Henrique, bora, bora, Alan Henrique! O Alan Henrique da golada tá na área e já falou, o bagulho vai doidar, bora, Dinho, bora, gordo, que o bagulho tá doidão! Vai, vai! Ai, bora, bora e doidar, bora e doidar! Olha o batidão no caqueado, no gingado, balançado, vai! Agora eu quero ver. Deixa eu avisar pra galera que sexta-feira o molequinho vai viajar. E sábado vai lá no Guarujá. Esquece. Bezerra do Animal. Minha produção nos quatro cantos do Brasil. Vai estar lá em São Paulo tirando férias. E representando, representando, senhor! E eu que dia 11, dia 12. Tá mais difícil. Vou estar em Santa Catarina com o Dinho Bressão. Prepara Santa Catarina que eu tô chegando! E toda a equipe, né? Cheguinho, Bagal. Pra cima! Inventei uma dança. Inventei uma... O produtor Bagal falou, vou realizar meu sonho. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saio pra curtir com o áudio som. O primeiro sonho dele eu realizei no mês de julho. Foi conhecer Salinas. Tá tremendo. Vem aí, moleque. O segundo sonho dele é andar de avião. Vamos realizar, vamos realizar. É assim, ó. Se você fica cansada, você desce para o topo. De uma vez. Bora, Romildo Veras. De novo. O de Barcarena. Rafael Mafra. Vila dos Cabanos tá na área. Bora, Vila dos Cabanos. Lá vai, vamos. Bora pra cima que o bagulho aqui é louco. As coisas boas da vida é assim. A gente realiza do lado das pessoas que valorizam o nosso trabalho e que dão moral pra gente. Bora pra cima! Que o final de semana começou hoje! Fala, Gordinho! Bora se agendar, bora se programar! Fala, Gordinho! Prepara que hoje, quinta-feira, já tem Caribe! Sexta-feira aqui no Ponte da parte de dentro, as mulheres pagam R$1 a noite todo ingresso! Sábado! A festa que é o Comentário Belém! Atração nacional DJ Guga! E os DJs do Crocodilo na Via Show! Domingo! Domingo são duas apresentações! Domingo vamos estar na Quadra do Curtume! E domingo também vamos estar no Caribe Show! E na segunda-feira, o Balneário cai na água na Estrada de Santa Bárbara! A referência tá no ar! Bora, Boninho! Lá vai fogo, né? Tudo por você, mas você não me deu valor. Isaac, a primeira dama. O Gabriel do Tapanã. O meu amigo Coy dos Fura Olho da Pele. Alô, Coy. Vamos ver, meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Esse é o DJ Paulinho. Agora tô no beco sem saída. Porque tem que ganhar a minha vida. E você só quis brincar com o meu coração. Ele é navegante. Não sei a quem. Vem-te embora, moleque. Quem vai? Tá ficando doido de gastar. O bagulho é doido. Pede perdão. Oh. Pode chorar.